Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Faculdade de Educação da UFRJ. Esta é a série Pedagogias da Imagem, dedicada às palestras que aconteceram após a exibição dos filmes no Cineclube Pedagogias da Imagem, da Faculdade de Educação da UFRJ. Neste segundo episódio da série Pedagogias da Imagem, você vai ouvir a palestra O Feminismo pelas Estradas da Fúria, com Suzana de Castro. A palestra aconteceu após a exibição do filme Mad Max Estrada da Fúria, de George Miller. Suzana de Castro, nossa convidada desse dia, é doutora em filosofia pela Ludwig Maximilian Universität de Munique, professora do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ, e atualmente ela coordena o GT Gênero e Filosofia da ANPOF. Ela é organizadora do livro Filosofia da Arte e autora do livro Filosofia e Gênero. Fiquem, portanto, com a palestra. Bom, boa noite. Quero agradecer ao Gabriel pelo convite e ao Cineclube de Pedagogias da Imagem. É uma ótima iniciativa da Faculdade de Educação. Espero que isso se espalhe, essa ideia, pelos outros institutos, porque... acho que é super importante iniciativas como essa. Bom, super feliz também por essa oportunidade de falar sobre um filme que todo mundo já viu. A última vez que eu estava num evento e mencionei alguns filmes, houve um certo constrangimento para mim, porque eu acabei sendo spoiler. Acabei falando de filmes e finais de filmes, e as pessoas, não conta, parou todo mundo. Agora eu já posso falar do começo, do meio, do fim, tu me falou, eu não vou estar estragando a surpresa de ninguém, né? Eu acho isso super bacana. E comentar um filme que já acabou de ser visto, então é melhor ainda. O que eu pensei como hipótese? São sempre hipóteses a respeito desse filme, para a gente discutir, pensar aqui juntos o feminismo dele. Eu acho que o feminismo do filme Mad Max, A Estrada da Fúria, né, do George Miller, ele é um feminismo que eu vou aqui chamar de híbrido. Né? Por que eu vou chamar ele de híbrido? Eu acho que ele tem componentes de um feminismo que eu vou chamar essencialista, né? Por que que essencialista? Porque é calcado em certos marcadores binários do que é a masculinidade e a feminilidade, alguns marcadores muito presentes, eu posso apontar alguns, vocês talvez se lembrem de outros, mas por outro lado, ele também está propondo, em certa medida eu acho ainda um pouco tímido, né? O filme é tímido nessa proposta, em questionar um pouco essas duas, essa masculinidade, essa feminilidade essencialistas, principalmente nas figuras, mas assim, é um certo flerte que o diretor faz, mas ele não aprofunda, até porque é um filme comercial, com a figura do Mad Max e da Imperatriz Furiosa. São dois personagens que talvez não se encaixem tanto quanto os outros nessas masculinidades e feminilidades que a gente já conhece da nossa tradição patriarcal. Um feminismo essencialista é um feminismo que vai marcar marcar que, para discutir questões de gênero, questões de reivindicações igualitárias, a gente precisa nos diferenciar dos homens. As mulheres são marcadas por certas especificidades que nos tornam, no nosso ser mulher, seres que podem contribuir, né, nessa trajetória da humanidade com a sua especificidade feminina. Então, tem certo feminismo que resgata essa narrativa, né? E eu acho que está um pouco presente no filme, né? Ele aparece em algumas situações, a própria narrativa central do filme, ela mostra um entendimento que fica para o espectador de que a destruição, né, que ocorreu na Terra, o apocalipse nuclear, que é falado muito brevemente no início, ela se deve muito em função de um tipo de ação predatória de base mais masculina. Fica essa sensação para o espectador, que é o resultado da destruição da Terra e a sua transformação no grande deserto, ela decorreria de um modo de agir masculino que é predatório, não, por exemplo, ecológico, não voltado para as questões da natureza, mas sim predatório. Essa noção, né, é muito... essa dicotomia, ela faz parte de um certo modo de ver as questões do feminismo, né? É o modo de tratar a questão do feminismo. Quer dizer, existe um modo de lidar com as coisas no mundo, que é o modo feminino, que é mais humano, mais natural, mais ecológico, mais que preservaria melhor a Terra, caso fôssemos nós, mulheres, a governar o mundo não caminharia para a sua destruição. Acho que existe essa mensagem no filme, né? A gente pode vê-la em diversas formas, né? Logo no início, talvez se vocês forem ver o filme de novo, quando o Immortan Joey, que é aquela figura do tirano, entra no cofre onde estão os seus tesouros, que são as mulheres paridoras, que vão parir os filhos dele, que são aquelas cinco mulheres, tem inscrições, né, que foram deixadas por elas, né? Quem destruiu o mundo é a primeira, nossos filhos não serão soldados, warlords, e nós não somos coisas. Essas três frases que elas deixam, elas marcam um pouco esse território, que é um território de uma narrativa feminista, né? E a personagem, que é a personagem aquela que está grávida, ela reproduz essa fala em determinado momento do filme com aquele menino que é o Lux, né? Que ele aparece, ele quer resgatá-las, porque ele acha que com isso ele vai ter um gesto heróico e será reconhecido, então irá para Valhalla, que é um mito, né, que se difundiu entre esses meninos, de que eles, morrendo heroicamente, eles seriam recebidos no paraíso. E essa ideologia é muito forte neles. E ela, em um determinado momento da percepção, ela diz para ele: mas não fomos nós que destruímos o mundo. Tá contido nessa repetição dessa afirmação, essa tese de que o mundo ele caminha para a sua destruição, na medida em que você defende uma posição mais violenta ou de guerra, que é como é apresentado o grupo, né, desses warlords, que são esses soldados desse tirano, que é o Immortan Joey, que vivem um culto a essa forma de masculinidade, que é marcada muito claramente, por exemplo, pelos carros, né? Quando eles vão pegar como é que se chama? O volante, eles falam V8, né? Que é se vocês forem olhar, é um tipo de motor, né? De 8 cilindradas, não sei o quê. É um culto à máquina, é um culto ao carro, né? É um culto também à guerra. E as mulheres, nessa narrativa, elas vão estar naquele lugar, que é o lugar de coisas, né? Que é uma fala que elas escrevem. Nós não somos coisas, porque na perspectiva daqueles indivíduos, pelo menos do Immortal Joe, que é a figura do tirano, elas pertencem a ele, elas são tesouro deles, e elas são principalmente aquelas que vão parir os filhos, homens perfeitos, né? Uma vez que ele mesmo não tem, ele tem certas deformidades, ele tem essa ideia de uma pureza que vai ser conquistada, né, nessa reprodução. Então elas são escravas sexuais dele, né? São utilizadas simplesmente para gerar filhos dele, que vão ser continuadores, perpetuadores desse tipo de modelo de masculinidade, né? E elas dizem: nossos filhos não vão ser soldados, não vão ser guerreiros, né? Elas se recusam a isso, elas querem romper com esse padrão. E esse culto a essa forma de masculinidade, ela é um pouco posta em questão nisso que eu estava chamando para vocês, um pouco do híbrido, que é a figura do Mad Max, que ele é um homem que é atormentado, né? E o fato de ele ser atormentado pela imagem de pessoas que ele não salvou, entre elas tá, que apareceu uma filha, que repete muito essa figura dessa criança, ele é atormentado por essa consciência. Então, isso o distingue um pouco dos outros, porque isso dá a ele um sentimento de uma certa compaixão que vai sendo construída. Inicialmente ele fala, a primeira frase do filme dele é essa: a única coisa que me move é um instinto de sobrevivência. O que o motiva a continuar vivo é só um instinto. Ele não tem mais laços, ele não está preocupado em estabelecer laços com ninguém, e a princípio ele não está preocupado em estabelecer e ajudar ninguém. O diretor, quando perguntaram por que ele colocou uma figura feminina, né, liderando essa ação, que é um comboio que sai da cidadela para poder levar elas para um lugar prometido, um paraíso que seria o Vale Verde, o diretor diz: bom, se eu colocasse um homem retirando aquelas 5 mulheres daquele homem, seria uma outra história, né? Na visão nossa, ele seria então alguém que está roubando mulheres de outro homem. Então, para ele, é uma solução que não daria muito bem no filme. Aí ele coloca a figura da Imperatriz Furiosa, que é alguém que é movida pelo sentimento de solidariedade, né? Ela não tem uma relação pessoal com elas. Ela, excepcionalmente, é alguém que tem uma importância ali dentro que outras mulheres não têm, porque ela é alguém a quem é dada a, digamos assim, a autoridade de dirigir um carro de guerra, que é importante. Então, ela tem competências para além daqueles somente femininos, né? Que seria tanto a gestação e parir filhos, como também aquelas figuras das amas de leite, que só bombam o leite, né? Que é uma figura também bastante estranha. E ela já tem esse lugar especial, que é um lugar de também ser motorista de um caminhão de guerra. Então, ela tem uma competência especial. Agora, ela sabe que a situação em que vivem as outras 5 esposas ou coisas, é uma situação de total, absoluta desumanidade. E essa questão não aparece para o Mad Max. Ele não está preocupado em ajudar ninguém ali, a não ser a ele mesmo, a salvar a sua própria pele. Ela não, ela é heróica nesse sentido, ela arrisca-se para retirar as meninas, as mulheres do cativeiro. Então ela organiza todo o plano de fuga e ele está naquele momento ali junto. Agora, é uma pessoa que no início do filme perde o seu carro, ele perde o seu cabelo, ele passa a ser apenas um saco de sangue, né? Até o seu sangue vai ser utilizado. Então, é uma pessoa que começa a perder suas marcas de masculinidade e tem esse tormento psicológico, essa voz que o atormenta. Isso, de alguma forma, vai possibilitando que haja um vínculo entre ele e a Furiosa, que vai sendo, eles vão formando uma parceria ao longo do filme. Essa parceria, que é a hipótese que eu acho, que eu estou chamando de feminismo híbrido, é uma parceria de uma mulher que endureceu e que é capaz de ações que não são esperadas do que se espera de um certo modelo de feminilidade, e é um homem que, dentro desse universo de guerra, ele diz assim, ele é sensível, ele é capaz de ações mais humanas, né, como vai se mostrando ao longo do filme. Essa transformação dele vai se dando ao longo do filme. Mas, de uma maneira geral, né, o filme, ele tem essa característica que eu acho um pouco maniqueísta, por isso que eu estou chamando de um feminismo essencialista, que, à luz do que hoje se discute em feminismo, não é tão, não complexifica demais as nossas experiências, ela se reduz às nossas experiências, né, ao colocar essas dicotomias, né, da natureza destruída, da guerra, e como se fosse o bem versus o mal, né? E o bem está do lado das mulheres que são capazes de atos de compaixão, e do outro lado você tem homens brutalizados em busca apenas da sua salvação na Valhalla, e ainda que isso custe-lhes a vida, eles não estão preocupados com a própria vida, mas estão sempre motivados por essa ação violenta e repetitiva, né? Eles são chamados de garotos que vivem de meia vida. O ápice da vida deles é aquela idade que eles estão, eles não vivem muito mais que aquilo, e o ápice deles é morrer numa batalha, porque eles acham que vão ser assim glorificados depois da morte, vão ter uma segunda vida. Então essa ideologia de uma vida voltada apenas para essas ações, ela é um modelo bem reduzido, né, do que seria essa complexidade do ser masculino, assim como uma certa redução do que seria a feminilidade, como se o feminino fosse o positivo e o masculino um pouco negativo. Assim, esse maniqueísmo moral, eu acho que atrapalha um pouco se a gente for querer depois debater. Eu acho que essas questões não vai fazer o feminismo avançar muito. Mas serve para a proposta do filme, que a proposta do filme é trazer para o público contemporâneo um personagem que, na sua origem, era um filme que era protagonizado só por um homem, que era o Mad Max, foram feitos 3 filmes, e já hoje, no século XXI, esse protagonismo, ele talvez, pela demanda do cinema, ele precisa já ser compartilhado. A ideia é que essa esse protagonismo seja compartilhado. E a figura da Furiosa, da Imperatriz, ela vem, né, para mostrar que o protagonismo, ele hoje em dia, você já não tem mais tanta demanda por um protagonismo só de um guerreiro, né? Você precisa também de uma guerreira, e a motivação dela, nesse caso, digamos, ela tem um espírito mais humano e mais moral do que ele, que é voltado apenas para a autossobrevivência, só a pura sobrevivência e instinto. Mas no caminho vai se construindo essa aliança, e a gente vai percebendo que essa aliança, eles se ajudam mutuamente, né? Sendo que eu acho que na minha leitura, o filme coloca ainda ele como salvador. Na minha perspectiva, o filme ainda o coloca como aquela figura que vai resolver as situações em momentos mais centrais. Quando ele, por exemplo, salva ela, quando ele, por exemplo, tem aquela situação que ele vai sozinho e destrói um carro que estava em perseguição, e traz todo, né, o espólio, ele vem sozinho como um grande salvador também, uma figura que ele resolveu tudo sozinho, ele não resolveu em grupo, que é típico de uma certa narrativa, né? Ele vai lá, resolve, traz as armas e traz, né? E aí, tudo bem, vamos continuar. Né? Ao final, ele que propõe a Furiosa: você não busca redenção? Para onde vocês vão, vocês não vão encontrar nada. O lugar que vocês têm que voltar é a Cidadela. E é lá que vocês vão conseguir, né, reconstruir um projeto, talvez, de cidade mais humana. Ele que faz essa proposta de retorno aonde tinha os recursos naturais, né, onde estava a água, onde tinha o verde, onde elas podiam, então, reconstruir, né, uma sociedade mais humanizada. Porque o grande debate do filme é assim, a desumanização provocada pela desertificação, pela ausência de recursos naturais, torna os seres humanos muito mais vulneráveis, e isso tudo é aproveitado por um tirano que se apropria de certa fonte de recurso natural, e as pessoas vão virando bichos, animais, bestializadas, e talvez uma figura humana que olhe mais, uma mulher seja capaz de olhar para todos aqueles seres que estavam ali, né, depauperados e esquecidos naquele universo de violência e de abandono. O filme passa um pouco essa ideia de que, para mim, pelo menos no fundo, a figura que vai proporcionar essa saída vai continuar, vai ser ainda ele. Quer dizer, ele tem um protagonismo no filme que não é posto em xeque. Há pessoas que fazem uma análise desse filme como sendo uma paródia, uma repetição de um modelo de cinema, de gênero de cinema, que é o western. O filme não tem muitos diálogos, mas você tem a ideia dos comboios que passam, né? E esses comboios, eles vão sendo protegidos. Em geral, tem sempre um cavaleiro solitário que ajuda, né? Um comboio que passa de famílias no oeste, que vai passando pelos índios, que vai passando pelas coisas. E tem sempre um cavaleiro solitário que ajuda a essa passagem, né? O filme um pouco mostra isso. No final, ele ajuda, todos chegam à cidade, reassume, há um rearranjo ali, né, do poder, a Imperatriz passa a ter ali uma função preponderante, não se sabe se ela vai ter sucesso ou não, e ele sai, ele não fica, ele continua a sua trajetória solitária. Tem um encontro que é importante no filme, que a gente poderia também analisar, que é quando elas chegam no que seria a antiga família da Imperatriz, que é formado por senhoras, que são motoqueiras, e que perderam tudo, que seria o Green Valley, que seria o Vale Verde, foi destruído pelos homens. E elas são mulheres muito, que a gente chamaria hoje, misândricas. Elas não estão interessadas em ter mais contato com os homens. Tanto é que elas rejeitam quando elas veem que elas estão com o Mad Max e o outro já tinha falecido, mas o Mad Max assusta elas. Mas elas vão vendo, elas vão se sensibilizando e vão entendendo que elas podem compartilhar desse projeto junto com ele e retornam para juntos, né, nessa cena final de retorno, a esse confronto. Né? O filme mostra também esse aspecto de um certo... De um modelo de feminismo que também não aceita muitas parcerias, considerando, né, que os homens foram sempre os inimigos, os expropriadores, né, e elas são marcadas por essa experiência muito negativa. Mas eu acho que o filme mostra que é possível, né, o filme tenta mostrar que é possível uma parceria, ainda que a gente possa ver um pouco esse essencialismo, né, marcadamente na figura da esposa grávida, né, ela tem um nome diferente, mas ela é chamada pelo Immortan John como Splendida, né, que ela, se vocês depois olharem o filme, vocês vão ver que ela é a responsável pelas escritas no quarto delas, né. Quem destruiu o mundo, nossos filhos não vão ser soldados e nós não somos coisas. Assim. Ela ali representa o que seria a ideia da mulher extremamente pacifista, né? Alguém que se recusa a acionar uma violência até mesmo para se defender. Quando o garoto cai, entra na cabine do caminhão e a Furiosa quer, enfim, expulsá-lo, matá-lo, ela diz, não, não faça isso você vai estar matando um inocente, não matando um inocente, mas você vai estar, digamos assim, sujando as suas mãos com a violência. Então, ela está sempre tentando evitar esse tipo de confronto e mostrando sempre a compaixão. As esposas, elas vão ter variações de comportamento, né? Mas do ponto de vista dessa marca do que seria o essencialismo feminino, o diretor mostra um pouco a figura da compaixão e a figura também do amor na outra, quando ela também tem uma ação de buscar aproximar-se dele, quando ele já está achando que vai... E já perdeu o sentido na vida e ela conquista ele pelo afeto e pelo amor, né? E a compaixão são coisas, e o pacifismo, a não violência, são marcas delas muito, muito, muito, muito salientes no filme, né? Elas, depois que ela morre, uma delas diz assim, olha, a Esplêndida dizia que a bala é uma antissemente, porque ela não traz vida, ela traz morte. Então o filme está propondo isso, mas num universo deserto, num universo em que os homens dominam com a violência, se você tem uma atitude simplesmente pacifista, né, e não responde à violência também com violência, que é o que a personagem da Furiosa mostra, tenta o tempo todo defendê-las, é mostrando que vocês precisam se defender. E elas vão, ao final, elas compartilham dessa ideia, tanto é que elas participam da batalha, elas precisam se defender. Se elas não se defenderem, elas vão também ser mortas. Eu acho que a mensagem dela é um pouco nesse sentido, né? O filme mistura esses dois elementos, né? De uma linguagem pacifista, mas que, ao mesmo tempo, o pacifismo por si só num ambiente violento e hostil, não vai fazer com que as coisas mudem. Há ali alianças que são feitas. A figura do Mad Max e do outro, do rapaz, elas trabalham essa mediação entre uma pura violência e ao mesmo tempo a pureza de uma ideia essencialista ligada à natureza e à moral e à justiça, como se isso fossem algo especificamente feminino. São análises, assim, são hipóteses, né, do filme. Não sei se a gente pode também continuar falando, não sei. Tem várias cenas muito importantes, né? A cena de quando elas param e tiram o cinto de castidade, né? Se vocês olharem o filme de novo, vocês vão ver que aquele momento, e quando Mad Max chega e elas estão tirando o cinto de castidade e ao mesmo tempo se banhando, é praticamente uma referência. Eu, pelo menos, vi isso, aqueles clipes de raps que são bem misóginos, né? Que tem aquelas mulheres quase seminuas, né? Mas só que ali ele está fazendo um contraponto. Elas não estão ali mais sendo vistas nesse olhar objetificador. Elas estão ganhando, né? Tomando para si a sua liberdade, a sua autonomia, a sua independência. E aquilo é um jogo muito interessante, né? Elas quebram o cinto de castidade, mas, e ele chega e ele não está interessado. Sabe? O filme não se propõe, né, como é típico de filmes assim, de ação, a fazer deles um par romântico. Você nunca tem, em momento nenhum se acha que eles vão virar par romântico. Não tem. Isso aqui, numa aliança estratégica de sobrevivência e de luta. E elas vão se transformando, elas vão deixando de ser também figuras absolutamente vulneráveis. Tem uma hora que uma quer voltar, porque já não está achando que a coisa é muito boa, mas elas resgatam, você não vai ser uma coisa, você não quer ser uma coisa. Então tem todo um processo ali também delas, né? Que eu acho que vai sendo colocado. Mas é um filme assim, que não está se propondo a mostrar, né, a complexidade que assim, você não pode reduzir o ser masculino e o ser feminino a dois padrões separados. A gente hoje lida com masculinidades e feminilidades como sendo construções culturais, né, feitas, né, dentro, principalmente, do patriarcado para atender ao modelo de dominação. Então a gente sabe isso, as autoras feministas já cansaram de mostrar isso, né? Que o modelo de essência feminina ligado ao mito da maternidade e ao mito, né, da reprodução, ele atende a uma certa proposta de poder que, né, fragiliza a mulher, ao mesmo tempo que coloca o homem como esse grande protetor e que vai solucionar os problemas, e a mulher vai ser aquela que vai ser sempre a que vai estar à espera do seu amado, porque o matrimônio, né, como a Simone de Beauvoir fala, o matrimônio é o destino de muitas mulheres. Né? E isso, essas essencializações do feminino e do masculino, elas são construídas para atender a um projeto de dominação. Mas também a masculinidade. Quer dizer, a gente fala muito em gênero da questão do mito do feminino, como ele atende a um projeto, ele é uma construção cultural que atende a um projeto, né, de dominação, né, de domestificação da mulher e, ao mesmo tempo, de ocupação do espaço público pelos homens. Mas também a masculinidade está um pouco em xeque hoje. A gente discute isso. Acho que o filme está tentando também discutir isso, né? Essa masculinidade marcada pela competitividade, pela agressividade, há várias discussões em torno disso, né? Vários filmes sobre isso que mostram que é também uma violência que acaba provocando, digamos assim, pode vir a provocar, sei lá, distúrbios, impossibilidade de você, né, poder se sensibilizar com alguma coisa. Se você se sensibilizar, muitas crianças passam por situações de controle de subjetividade que você lida na escola com isso. Se a criança, se ela demonstra uma certa, uma certa sensibilidade, uma certa emotividade, ela não pode demonstrar isso, porque senão ela vai ser taxada de menininha, enfim. Todas essas questões com a masculinidade que também afetam o desenvolvimento de jovens. Né? Isso está sendo discutido hoje. Então, quando se propõe, ou que se critica o essencialismo, se critica essa ideia de que há algo especificamente do sexo feminino, que a pessoa já nasce, e especificamente do sexo masculino. E quando a gente vai ver o que se entende pelo masculino e feminino, é uma construção da família, é uma construção da escola, é uma construção da igreja, é uma construção do Estado, para atender a essa manutenção de certos privilégios. Né? Então, a gente está discutindo sempre no feminismo, tentando desconstruir isso. Então, não adianta a gente agora, né, achar que a gente vai solucionar nossos problemas colocando as mulheres como as salvadoras, né? A mãe natureza, a nutriz, porque a gente vai cair de novo nas dicotomias, né? Acho que os seres são tão complexos quanto... Ninguém vai querer ser enquadrado em... Né? O que a gente tá mostrando hoje nas nossas pesquisas, o que está sendo mostrado é a fluidez e a liberdade de você buscar a identidade que não sejam marcados por uma expectativa de um certo tipo de comportamento X ou Y. Mas eu trago isso como discussão, porque são vários elementos. Né? É um pouco mexer com esses paradigmas que a gente chama de paradigmas binários, né? Que vem da... Hilbert pode falar isso também depois, que vem da nossa formação do pensamento ocidental. Né? Nós estamos acostumados a pensar e lidar com o mundo a partir de categorias dicotômicas. Então você nasce pensando que as coisas são o bem ou o mal, a mulher ou o homem. E as feministas e as pesquisadoras mostram assim, olha gente, a diferença entre homem e mulher não é a diferença entre a noite e o dia. As diferenças são muito, muito mais sutis, sei lá, se você for a nível genético é mínimo. Né? E no entanto se constrói, né, a cultura patriarcal, constrói uma diferença como se fosse assim, polos opostos. Negativo, positivo, no caso da mulher, ela carrega uma carga negativa pela tradição. A gente está questionando essa dicotomia, esse pensamento logocêntrico que acha que o mundo é feito em categorias antagônicas. Mas é difícil você fazer um filme sem fazer um recurso na narrativa, né, a essas categorias. Então o filme ele usa essas categorias e ao mesmo tempo está procurando questioná-los, eu acho. Mas num nível ainda bem superficial. Né? O encontro da Furiosa com o Mad Max, que é um Mad Max já sensível, um Mad Max que é atormentado, é um Mad Max bem diferente do que seria talvez o Mel Gibson, né? Quando ele fez o Mad Max, que é uma figura bem... sabe o que quer, é decidido, né? Mas o do George Miller, quer dizer, esse do George Miller é mais sensibilizado. Enfim, estou falando, eu não sei se a gente tem aí... Não, não sei se não é muito, mas se der, a gente pode abrir também. Porque acho que a gente pode trazer vários temas, assim. Existe um teste que é usado, que é o Bechdel test, que é um teste... Você saber se o filme é minimamente respeitoso com a mulher, você precisa saber se tem uma cena, pelo menos, em que duas mulheres estão conversando sobre outra coisa que não seja sobre o homem. Né? Mas esse teste que é falado, ele não serve, por exemplo, muito para esse filme. Quase não tem diálogo. Né? O filme são, então é muito pouco para identificar se um filme é mais feminista ou não. Né? Eu acho que as marcas do feminismo no filme, ou da tentativa de lidar com essa questão, elas são tão espalhadas pelo filme inteiro. Né? A mais evidenciada é desses dois núcleos que se encontram no final, que é o núcleo das mulheres cativas, que eram consideradas coisas e propriedades com as outras mulheres livres que viviam uma sociedade só entre elas, e era por isso mesmo, pela experiência que elas tinham, elas eram misândricas. E eram senhoras já. Elas já tinham vivido, com exceção de uma, elas já eram senhoras. E no final esses dois núcleos se encontram, né? E se encontram para uma terceira etapa, que é ir juntas conquistar um espaço e reiniciar uma sociedade a partir de um novo paradigma, que seria o que ele disse para a Furiosa, que é a redenção. Então vamos lá e vamos tentar fazer um novo pacto e uma nova sociedade. Então elas se encontram, mas quando as jovens encontram com essas senhoras, elas já passaram por um processo de modificação. Então, elas já não estão tão cruas, né, de experiência. Acho que o filme mostra muito bem isso. Posso ver se tem alguma coisa que eu esqueci, mas enquanto isso, vocês quiserem falar alguma coisa. Famosa dela no final da senhora falando One Man, One Bullet, que elas no final já estão atacando, já estão voltando para cada um uma bala, né? É um pouco essas frases que são jogadas no filme, que a gente pode dizer são frases, né? O diretor, ele deu o filme foi editado pela esposa dele. Ele disse: não, eu não vou editar esse filme, quem vai editar vai ser uma mulher, vai ser minha esposa, que é alguém que trabalha com edição de filme. E edição é uma parte muito importante, né, do cinema. É o cérebro do filme, é a edição. E, enfim, eu jogo como tema assim, para a gente refletir essa fala que ele fala. Ele diz assim: olha, não tem como colocar o Mad Max sendo protagonista de uma situação em que 5 mulheres vão ser salvas do cativeiro. Para ele não seria possível que fosse um homem tirando 5 mulheres de um cativeiro, né? Isso daria uma outra conotação ao filme, e por isso, não sei se é por isso, mas a personagem Furiosa, ela vem, é ela que vai tirar, é ela que vai planejar a saída, enfim. Obrigado, Suzana. A gente abre agora para questões, mas tem mais alguns minutos aí para o debate, quem quiser se manifestar. Quem quiser falar no microfone pode vir até aqui, que hoje a gente não está com sem fim, mas quem quiser pode falar, normal, vou escrevendo, é só sinalizar que eu vou escrevendo, você vê por isso. Título é Mad Max. Então, assim, né, embora traga a questão do empoderamento daquelas mulheres, né, aquelas que estão se emancipando ao fugir, e aquelas... mas é Mad Max. E é ele que salva ela dando sangue. Ele perde sangue, ele se torna uma bolsa de sangue, mas não fica fraco. Ele não enfraquece, porque não enfraquece ele. Ele é forte, do início ao fim, ele está lá pendurado de cabeça para baixo. Ela leva uma facada lá, fica e aí ele vai, o sangue dele, para fortalecer ela. Então, assim, ele traz, né, sim, questões da força feminina, da capacidade de luta feminina, de redenção, tudo. Mas ele, ao mesmo tempo, eu acho até perigoso, porque a forma como ele mantém o Mad Max forte do início ao fim, mesmo lá pendurado de cabeça para baixo, perdendo sangue, e como ele enfraquece ela, né, e como ele se torna uma peça fundamental para a conquista dela, né? Enfim, é claro, assim, mostra quanto a convivência com ela sensibilizou, criou, né, um canal de sensibilidade nele que já estava fechado, né? Mas eu acho que ele chega a ser perigoso, uhum, nessa questão de tratar o feminismo, sabe? Uhum. Porque realmente, desde o título Mad Max, uhum, né, coisa de como ele torna fortíssimo um personagem que dá título ao filme. E torna elas vulneráveis. Ele não tem essa vulnerabilidade. Você sabe que ele vai ficar, uhum, ali, pendurado naquele carro, com tudo para matar ele, mas ele não vai morrer. O filme mostra isso do início ao fim. Ele é forte, ele é imortal. Uhum. Não, né? Ele é um cavaleiro solitário, ele não vai morrer, não vai acontecer nada com ele, a gente sabe disso. Uhum. Né? E com elas não. Elas, a figura delas é vulnerável do início ao fim. Então, isso para mim é uma coisa que... Entendeu? Uhum. Que coisa você vai esquecer de comentar ou quer fazer uma? Não! É. Oi, boa noite. Concordo, é um pouco mistério da minha mãe, agora que consegue ficar perdida do início ao fim. Isso, quando foi Mad Max, em 2015, pelo que eu lembro, a gente ainda estava com essa efervescência do feminismo que iria ser tratado na mídia de massa. A gente não estava ainda com isso. Agora, com a Mulher Maravilha, né, que a gente está vendo, essas coisas estão sendo trazidas à tona. A própria Charlize Theron agora está fazendo vários papéis de ação, que ela não era escalada para esse tipo de ação, e aí tem filme Olho Atômica, ela é vilã de Velozes e Furiosos, né? Então, eu me lembro, uma coisa que me deixou, assim, bem incomodada em Mad Max foi como que o filme gerou debate feminista, ele não estava sendo vendido, não estava tendo uma publicidade feminista, como, por exemplo, Mulher Maravilha estava tendo. Ele não teve essa publicidade. Ele foi lido como feminista e começou a criar em portais, jornais, críticas, essa ideia do feminismo de Mad Max, né? Tanto que em Cannes, você deve ter visto na entrevista, perguntam isso para o diretor e ele fala exatamente isso. Eu não tenho como eu fazer mulheres que foram escravizadas sexualmente, que são vítimas de estupro, né, seguirem um homem. Obviamente que isso pode ser muito bem uma estratégia mercadológica. Ele viu um gap aí, essa, vamos dizer assim, entre aspas, uma nova onda do feminismo que estava querendo representações. Mas Max tem vários tipos de problemas. Você não tem diversidade no filme. Você ainda tem modelos, né, as esposas são modelos. A Furiosa não é qualquer pessoa. A Furiosa é a Charlize Theron. E a Charlize Theron não faz um monstro. Mas ela não tem um braço. Sim, ela não tem um braço, porém ainda ela tem. Ela é um modelo de beleza. Você não tem pessoas de maneira principal negra, você não tem. O filme se passa na Austrália, né? Não fala isso, mas isso seria Austrália, porque os filmes anteriores de Mad Max é passado na Austrália. Você não tem. Você tem algumas atrizes de origem aborígena, mas você não tem muitas pessoas ali com uma questão de étnica. Né? Então, assim, o que me incomoda e o que me move é como que filmes assim, eles podem incitar a questão feminista. Eu faço o mestrado na UNF e o meu mestrado principal é Mad Max. Eu tento pensar uma ideia de que como que você pode se desse na mídia de massa? Como que você pode ter ideia de feminidade desviantes na mídia de massa. Porque é o seguinte, Mad Max quando foi lançado, ele não foi vendido como feminista, ele tem vários problemas, mas ele estava sendo lançado na mesma época de Velozes e Furiosos. E ele é um blockbuster de ação. E ele estava sendo passado no cinema, ele passa Velozes e Furiosos, Jurassic Park, o último filme, que teve uma fofa enorme, porque a mulher corria na selva durante 3 horas de salto. Vocês se lembram disso? Então, assim, eu não vou chegar a ponto de ser missionário. Questões feministas, ele não é missionário. Ele tem, como disse, vários problemas. Mas, por exemplo, eu gosto da ideia, e eu comentei agora, eu estou pensando nisso, não sei se ele vai continuar sendo meu objeto, mas eu gosto da ideia de, você disse, existe uma polaridade, né, entre masculino e feminino ali. Se a gente for pegar os filmes de ação do Blockbusters, pegue qualquer Transformers. Nos 007 e, por exemplo, Indiana Jones. Os 10 primeiros minutos de filme, quando você tem um protagonista feminino, que é, sei lá, 95% de filme de ação, os 10 primeiros minutos de filme é o quê? É o protagonista masculino provando todas as habilidades que ele possui. Seja em questões de luta, todas as habilidades, em questão de luta e questão de conquista da mulher, 007, é muito bem claro isso, né? Então, ele consegue sair de todas as dificuldades que nos 10 minutos ele precisa engajar, vamos dizer, o público-alvo, que é, seria o homem, né? Então, ele precisa tomar uma identificação. O filme, na época, tomou muito debate porque os homens, vários homens, não se identificaram com o filme. Eles falaram, olha, esse filme eu não gostei muito, porque nos 10 primeiros minutos de filme, o Max perde tudo no mundo de estoque que você poderia valorizar. Ele perde qualquer tipo de identidade que tem. Ele não é o protagonista masculino ideal. Ele não é. Ele, como você disse, realmente resolve tudo. Tem uma hora que ele vai, né? Eu acho que o pedido foi assim, a gente precisa pelo menos dar alguma coisa para ele, para a gente poder agarrar 50% da bilheteria masculina. E aí fizeram aquela cena dele. Fizeram aquela cena que ele sai, mas olha que interessante, ele sai mesmo. Porque a gente está falando de um produto de ritmo de massa que está dentro da hegemonia cultural. Ele está dentro de lógicas hegemônicas. Ele não pode simplesmente sair. Ele foi feito pelo Warren Bros. Não tem como. Ele simplesmente ser completamente subversivo. E aí ele sai. Mas ele sai e o que é importante, eu fiquei esperando isso. Cadê essa cena? Essa cena foi completamente silenciada. Ele volta no Salvador. Mas esse é o momento das habilidades de ser mostradas. Esse é o momento de falar, olha, eu vou lá, mato todo mundo, pego tudo e olha como ele é bom pra caramba. Ele tem uma masculinidade muito boa. Mágico. Ele é mágico. Ele é mágico de um homem perto de Mark Santos, não consegue, mesmo assim ele está em pé, está potente. Porém, é esse flerte de você tentar subverter isso. Furiosa, ela tem momentos vulneráveis. Uma cena muito interessante, quando ela vai falar com ele, é a única vez que ela toca de roupa, vamos dizer assim, de figurino. Ela se enrola num cobertor, né? É um momento muito vulnerável, né? Porque dentro daquele mundo você não pode confiar em ninguém. Ela fala, olha, seria muito interessante que você viesse com a gente. Ela fala, não, eu faço o meu caminho. E aí, logo na cena seguinte, você tem ele pela demonstração de novo. Mad Max, ele tem HQs, a história, porque tem pontas soltas, né? Ele não te dá tudo. Como é que o Curioso tem meu braço? Por que ele tem essas alucinações? Porque esse filme não é o filme da década de 80. O George Miller falou isso. Não é. Então, a história por trás foi feita em HQs. E Max, o que acontece? Aquela menina que ele vê não é filha dele. Aquela menina que ele vê foi uma tribo que ele se envolveu e que ele assumiu uma responsabilidade paterna com aquela menina. Então, esse modelo de masculinidade que volta, que ele fala, olha, a partir desse momento que eu vou tentar assumir uma conexão com o ser humano de novo, isso seria a ideia, vamos dizer, um ideal que George Miller pensou, olha, essa masculinidade aqui, dentre todas as masculinidades de filme de ação que você vê, seria uma masculinidade mais, vamos dizer assim, não, menos agressiva. E outra coisa, eu não tenho mais coisa porque eu não falo muito. O Nuts, ele é bom a cena do Nuts desmoronando, assim. Por quê? Porque essa masculinidade agressiva é completamente preparada para o fracasso. Você vê como é que você vê como que todos aqueles war boys, né, que eles falam, eles não têm estrutura emocional para lidar com o fracasso. E E aí você vê como é que eles são... Então, assim, é uma masculinidade que ela é risível. Ela é risível, né? No momento que desmorona. E... Só mais uma coisa. O clipe de rap, você falou das cenas, é... A Laura Mulvey, que ela é uma... Ela escreveu muito sobre o olhar específico, né, que é esse olhar masculino feito por homens e para homens no cinema, né, que é a cena das mulheres sensualizando, close-up, né, e aí você vê as mulheres por pedaços, e aí você desumanizando elas. Nessa hora, eu revi essa cena várias vezes para ver se eu conseguia pegar isso. Mas quando ele vê, porque quando eu fui conversar com meus amigos, eu falei assim, não, mas tem uma hora que as meninas estão com aquela roupa, né, esvoaçante, e aí aparece quando o universo vem logo antes do banho, né. E nesse momento você vê elas de corpo inteiro, você não tem corte de pedaços, né, e você não tem em nenhum momento alguma delas fazendo uma pose sensual. Furiosa não luta sensualmente, Furiosa não luta igual a Viúva Negra de Vingadores, que pare com a boca caindo assim, de lado, muito bem arrumado pela Furiosa luta, ela luta com uma certa masculinidade, acho que é necessário, por exemplo, para você sobreviver nesse mundo. Então eu acho que é isso. Você lembra de alguma coisa? Depois dela, né? Só que a gente, desculpa, foram outras conclusões. Eu só pedi para o Alexandre se puder ser um pouco mais breve, porque a gente teve que liberar esse espaço aqui até umas 8h30. Então, depois eu anoto aqui, ó, Sem anotar. É, então, foi a primeira vez que eu vi filme, que é interessante, assim, quando a gente assiste o filme, pode conversar, porque a gente tem várias visões, né, diferentes. É um filme que essa coisa da ação normalmente não me atrai muito, mas tem a curiosidade mesmo de saber o que é que tem de feminismo ou de um filme de ação, assim, sei lá, vi muito curiosa, sem muita ideia do que eu poderia ver. E engraçado que eu tenho lido um texto, as ideias de uma feminista italiana chamada Silvia Federici. Então, e ela traz uma proposta de debate que eu acho que casa muito bem, assim, um pouco distante dessas, vamos dizer, das peculiaridades do feminismo, mas de uma visão micro, vamos dizer, de todas as nuances que o feminismo tem, a minha visão foi mais macro, no sentido, muito influenciada por esse texto que eu vou tentar rapidamente falar. Porque, veja, o filme ele traz um debate. O principal é a gasolina e o petróleo, né? Então, para mim, já identifica assim, que é um vetor da dominação e remete ao mundo capitalista. Assim, toda a sociedade, todo o modelo de dominação que foi ali forjado e que se mantém, ela está centrada na conquista do petróleo, da energia, enfim, é o que a gente vê por aí. Né? E o que mais? O controle dos recursos naturais da água, e eu fiquei assim, chocada também com relação ao sangue, né, inclusive. E essa autora que eu estou falando, ela traz um debate muito assim, de encaixar a visão feminista no que chama, e é um debate que outros autores falam, do comum, né, do que nós temos de comum. Os recursos naturais que garantem a nossa sobrevivência é um tipo de comum. E o sangue, para mim, foi bem simbólico, assim, essa coisa de o sangue ser cooptado para o outro, né? O modelo de dominação, assim, já de predador a esse ponto, né? Inclusive, não só dos recursos naturais, mas do próprio ser humano. E aí, essa autora, ela traz a ideia, assim, de que as mulheres... Aí é onde eu vi, assim, a questão feminista, não nesse, na coisa do modelo de mulher, da sexualidade, não nessas também importa que eu vi mais de uma forma assim, é um mundo dividido entre homens e mulheres. E qual que é o mundo lá no filme está dominado pelos homens, né, todas as consequências. E as mulheres, elas tiveram um papel, vamos dizer assim, que seria de manter uma reprodução desses modelos de domínio. Seja a partir da própria reprodução. situação da vida, as mulheres ficando grávidas de seres que vão ser ali já incluídos por esse modelo. O leite, essa reflexão que essa autora fala é o seguinte, que no sistema capitalista, as mulheres, elas também, vamos dizer, elas se tornaram comum com os homens, assim, porque todo o trabalho que as mulheres exercem, o trabalho doméstico, enfim, historicamente, eles não são valorizados, eles não são reconhecidos como produtivos, mas ao mesmo tempo eles são a base do trabalho dos homens. Se eles não tivessem as mulheres reproduzindo seres humanos e também dando uma base social para que os homens pudessem sair, voltar de casa, ter todos os, né, enfim, todas as possibilidades que os homens têm graças ao trabalho da mulher, independente de ele ser rentável ou não, nesse modelo capitalista, enfim. Então as mulheres, elas estariam ali como um recurso comum dos homens manterem esse modelo de dominação. E aí, para fechar a ideia, eu vi isso no filme, assim, eu vi essa proposta dessa reflexão, que aquelas mulheres se rebelaram de alguma maneira, elas se retiraram daquele sistema onde elas eram apenas um motor, mais um motor para aquele modelo de sociedade, né? E, enfim, elas foram juntas, aí tem a questão da sororidade, né, que fala, foram juntas e tudo, enfim, entraram na guerra. Eu achei interessante essa coisa do feminismo híbrido, essa coisa da parceria, porque também a gente vê ali a emergência de um homem já confuso, já perturbado, já vamos dizer, não tão seguro, né, de que a mulher, enfim, já tem uma coisa, o protagonista está confuso, né? E ele vai com as mulheres, já é uma. Enfim, já é uma. Eu vi dessa forma, entendeu? Eu vi como uma coisa mais. Quase que uma proposta, assim, realmente. Trazendo para o nosso mundo de hoje, é um momento de talvez a gente refletir mesmo isso, assim, mulheres. Incluindo todos os outros, as outras possibilidades do ser feminino, mas em contraponto com os homens, o modelo masculino que domina, se não é hora da gente repensar que base que estamos dando para esse mundo que se reproduz dessa maneira. E aí, para finalizar, eu queria perguntar para vocês, assim, se inscrever, né? Tem ele ali, alguém mais, senão então pode ter que encerrar a dele, mas se não quiser, só finalizar. Valeu. Pode falar? Eu? Boa noite. Eu cheguei atrasado, não vi o filme. Eu tomei esse discurso, acho que é um feminista, produtor, e eu gostaria de fazer algumas colocações. Eu pensei assim, com a idade, e estou na geração que me contou de tudo. Tipo, não ter mais amante, ter a companheira, não casar, amizade colorida, né? Suíno, fogo, né? Muito bom. Eu estou vendo que está tentando de novo reinventar a roda. E vem o seguinte, quando eu vejo esse discurso, que o homem, uma coisa é discutir o homem violento, o homem que bate uma mulher, o homem que espanca, o homem que oprime, o homem que quer mandão, né? Mas ele tem que esquecer isso mesmo. A senhora, como estudante, como nós da área, deve ter que falar que na história houve um matriarcado. Né? E qual é o maior problema do matriarcado? É contado a Helena Troia. O general sai com um aluno, reúne todos os seus inimigos, reais da Grécia, e vai invadir Troia. Por quê? Porque o senador do pai vai, é convidado dele, e o seu general, um velho, com mulher jovem bonita, chega lá o seu pai se espalha, pum! Aí ela fica enlouquecida e foge com ele. A flota se convence que reúne todos os amigos para combater a Troia, que era um. Se a gente observar a Troia, ele tinha. Era inexpugnável, era uma fortaleza que não tinha expansão de ataque ninguém. Eles tinham uma organização, era passagem, comércio. Então, essa coisa que ele. Então, é o seguinte: quer dizer, essa questão da mulher e do homem está cometido. É um absurdo. Porque, assim, as pessoas se completam. literalmente, se encaixa. E vamos chegar, quer dizer, aqui todo mundo é adulto, é a questão do ponto G. Tá? Eu acho que a mulher não se dá o direito de se resolver com a questão do ponto G. O que acontece? O cara chega bem, em casa, liga a sua, pum, ela vai ficando, não, ele está bem, dorme, começa a voltar, e depois a gente fica ali e passa a nossa voz 40, 50 anos, mantendo a casa de pessoa. Quando a mulher é pobre, ela ou faz isso, ou ela é chamada de prostituta, escrava, crucificada. Quando ela é rica, não, ela simplesmente dá para o outro. Porque dá para o vizinho, dá para o grande. Então, tem que entender o seguinte, que essa relação não pode ser de competição, de competitividade. A senhora falou, assim, um problema. E lá o senhor Gustavo, dois mil pessoas, esteticamente feias, não tinha aquela coisa romano, do chefe, do livro. Como é que fazia? Era a cabeça. Cada um no seu canto se visitava. Ninguém fazia espaço em ninguém. Olha, não posso para ele? Ah, gente, a hora do meu professor. Fica aí lá. Quer dizer, eu acho que essa discussão não pode ser de competitividade. Eu estou vendo, por exemplo, a senhora da academia procure as professoras do CIEPS. Eu sou corretor de imóveis, eu dei plantão em 99, lá em Botafogo. Uma senhora vendendo pipoca, apavorada. Sofrendo. O que é? Minha filha, no CIEPS aqui em Botafogo, está apavorada. Porque ela chegou e foi para mim. Fica, a senhora de que endereço? Ah, a senhora da favela tal? Então, assim, fica com essa turma aqui e fica para lá. Vai namorado, tem amigo com essa turma. E aqui, a gente está conosco. Não se mete com a gente, que mete com vocês. E por aí, é o que está rolando. Entendeu? O que acontece? Tem uma coisa mais grave ainda que se reproduz. Isso aconteceu em 99, isso é uma revista super interessante, que é exatamente o que está acontecendo nos presídios. Isso está acontecendo nas favelas. Eu por acaso, há 13 anos, eu sou corredor, e estou com dificuldade de venda, por causa da crise, estou morando na favela da Rocinha. Lá meninos, com 20 reais, se vendem. E por que elas se vendem? Porque elas são escravas do tráfico. O cara chega e fala, amanhã está com uma areia. E o trabalhador diz que não. Entendeu? Um garoto chega e se prostitui. Agora, deixou de ser moda, sair em jornal, é internet. Ele, o que o cara faz? Ele quer comprar roupa de marca. Ele quer dar um presente para a namorada, levar para uma pizza. O que acontece? Ele vai se prostituir. Eu me lembro de anúncios no jornal, meninos, garotos, jovens, que se ofereciam para qualquer coisa. Eu faço como, mulher, não interessa, o que ele queria? Ele disse assim, pegar o dinheiro dele e gastar com a namorada. Quer dizer, essa é a realidade concreta, é isso que está acontecendo nesse país. E esse pessoal está de que maneira? É o cara chega, ah, desculpa, minha irmã, eu quero fazer parte do que esse cara com ele. Aí dá uma arma para o rapaz, o rapaz não sabe nem o que é o dar um tiro, vira soldado. E se exibe, você vai ver aí a polícia, então pega o cara fazendo negócio de internet, com foto, com a mão na mão, e aquela brincadeira, ah, não era de brincadeira, era uma de coisa. Essa violência que estão fazendo na nossa juventude, entendeu? Aí está acontecendo nesse discurso feminista, está querendo o quê? Eu digo assim, tem uma história, acho que é um grande, com nariz grande, que é um excelente poeta, e era apaixonado por uma mulher lindíssima. Ele sabia que se ele chegasse com a cara dele, a mulher não ia ganhar nada. Ele faz muito inteligente. Pega um garotão idiota, indeciso, mas de bom povo, aquela coisa toda. E viu que a menina estava gostando muito mais. Ou pelo menos a menina da estética. Convido o cara para ficar. Eu vou te dar alguns poemas, você vai falar com ela. E aí, a historinha que você vai conhecer, o rapaz conquista a menina. Mas conquistou o quê? Foi o físico? Não, foi o discurso. Vamos lá, o poeta ele está feio, não é feio. Que era o próprio Benúcio. Eu estava de férias, só não queria agora. Estava de férias e veio o carteiro. Ah, me ajuda, estou doido pela fumando, ela não vai levar a bola. Não tem problema, toma a porta. Ele vai e começa a reclamar da menina. A menina fica, ah, meu caso, isso é uma minha vida, se casa. Aí eu fui para o Benúcio com um bom desfile, vou fazer tua cabeça. Militante. Final da história, o cara morre de porrada. Uma manifestação em Roma, entendeu? Na cidade, e deixa a mulher viva. Pois é, a historinha na vida, entendeu? E eu gostaria de ouvir qual é a opinião das pessoas sobre isso. Ok. Bom, já desculpa a intervenção. Não, tranquilo. Só que a gente está quase no final, assim, estaria tipo 2 minutos a comentar, mas quiser avançar, assim, uns 10 no máximo. Tranquilo, você que sabe. Não, vou comentar, assim, fazer comentários, porque as pessoas se propuseram a falar, eu acho legal estabelecer um tipo de diálogo com as pessoas que falaram alguma coisa. A moça que falou saiu, infelizmente, mas eu concordo com o que ela falou na questão. Eu também vejo, assim, mas assim, é a proposta do filme. George Miller é o diretor, o protagonista é um homem, é feito por uma indústria cinematográfica que não está disposta a discutir em profundidade as questões centrais hoje da contemporânea do feminismo, e que aqui dizer da questão do capitalismo, aqui dizer a questão, né, das desigualdades sociais. Não é a indústria não é feita muito para isso, mas às vezes ela abre espaços e a gente discute isso, né? O personagem é um homem, o filme é feito para um herói, né? O George Miller usa esse texto do Joseph Campbell, que é o mito do herói, que é um texto que fala desse mito, né? Que é o mito do herói que vai salvar. Então podia muito sair disso. Então, nesse aspecto, eu concordo com ela. Assim, ele continua sendo a figura que vai salvar, que salva a Furiosa, que dá a ideia do retorno. Ele tem um protagonismo ali que não é questionado. Nesse sentido, o filme não é feminista, nesse aspecto. Agora, ele é feminista num aspecto que você tocou, né, no final da sua fala. Enfim, teríamos que depois falar também de outras coisas, mas um aspecto no final da sua fala de sororidade, né, é uma coisa muito importante, eu acho, né, na representação das mulheres, porque nós temos no cinema mainstream essa ideia da mulher competindo com outras, em rivalidade, né, e em geral é uma rivalidade que passa por agir por artimanhas, em geral pela conquista de um indivíduo. Então, as mulheres giram em torno de um homem e o homem está muito bem, né, satisfeito com essa posição. Essa representação da falta de solidariedade entre as mulheres, eu acho que o filme, pelo menos, não reproduz isso, né? As esposas, elas estão submetidas à mesma opressão, não estão ali competindo, elas estão juntas pela libertação delas, né? Com o apoio da Furiosa, que é uma mulher mais velha, mais experiente, que conhece mais o acesso, tem como construir melhor a saída delas de lá. Então, acho que o filme, nesse sentido, é bem bacana. E aí, assim, a questão do matriarcado, eu acho que é uma tese bastante, foi muito questionada, né? Assim, daria para ficar falando horas sobre por que não teve matriarcado no mundo, né? Matriarcado, na verdade, é uma construção. As cortesãs. Como? As cortesãs, Napoleão, Imperadores, Pompeia. Não, matriarcado são sociedades em que a mulher tem uma centralidade de poder. Mas isso aí daria uma outra discussão. Acho que não é o tema aqui. O que nós estamos questionando aqui mais é você pensar um modelo de organização social não centrado num indivíduo que vai solucionar tudo, que a ideia é você ter um modo de organização que seja complementar, mas não um complementar em que um tem o poder e o outro é domesticado, sei lá, fica no âmbito só doméstico. Acho que é isso. Agradecer muito. Obrigada pelas perguntas que foram bem. Ela que já saiu, mas pois esse texto. Eu ia até sugerir que o filme falou do faroeste, eu lembro muito, eu gosto muito do Clint Eastwood, e tem uma trajetória parecida, assim, um cinema muito masculino, né, se for ver, Dirty Harry, aquelas coisas todas, e no próprio faroeste dele, na época, né, Três Homens no Destino, sei lá, filmes, né, bastante clássicos no cinema americano, Hollywood Faroeste, e ele fez depois de um tempo Os Imperdoáveis, que é um filme que muita gente tem leituras feministas, né, do filme Os Imperdoáveis, que é o nosso proibido, se alguém conhece aqui, mas é uma fica com uma dica aí, né, que é uma, também uma tentativa, assim como George Miller aqui com esse filme, que resgata um cenário, né, anterior de masculinidade, né, também com Os Imperdoáveis traz de algum modo esse questionamento, né, e também da própria masculinidade em conflito, né, quem ouviu fica a dica aí também, só porque eu lembrei disso. Eu vou aproveitar e vou dar duas dicas, claro. Porque na minha pesquisa eu me deparei com duas sugestões de filmes que eu fiquei muito curiosa para ver, mas eu não vi, mas que é justamente essa relação do Western com uma perspectiva, um ponto de vista feminino, que não é tradicional do Western. O Western, o protagonismo é de um homem muito frio, assim, que seria Dívida de Honra, de 2014, com a Hilary Swank, que é aquela atriz, e um outro, Mix Cutoff. Aí, parece com a diretora, Kelly Reicher, e estrelada por Michelle Williams. São dois filmes que mostram o faroeste desde uma perspectiva, desde um ponto de vista feminino. Eu vou olhar, vou ver, né? O clássico desse modelo de faroeste, que é essa coisa do comboio, que passa pelo desfiladeiro, isso aqui seria no tempo de Diligências, que acho que é com John Wayne, que é um pouco a linguagem do filme. Mas esses dois, né, Dívida de Honra e esse Mix Cutoff, que não tem uma tradução aqui em português, senão. Mas que parece que tem uma perspectiva feminina nesse universo bem masculino. Eu vi um trecho desse Mix Cutoff no sistema YouTube, achei bem interessante. Ah, legal, são todos recentes. Esse é 2010, o outro é 2014. Você acabou de ouvir a palestra O Feminismo pelas Estradas da Fúria, com Suzana de Castro. Palestra que aconteceu após a exibição do filme Mad Max, Estrada da Fúria, de George Miller, no Cineclube Pedagogias da Imagem, da Faculdade de Educação da UFRJ. A sessão aconteceu no dia 4 de julho, no Auditório Manuel Maurício, do CFCH, no campus da Praia Vermelha da UFRJ. Fiquem ligados no podcast para o próximo episódio. E se quiser, deixe comentários aqui no podcast ou através de e-mail. O nosso e-mail é secult@fe.ufrj.br. Até a próxima!